Tá gravando? Tá. Tá? Acho que tá. Tá. Vamos fazer o teste, vai? Tá, vai. Gravou. Ninguém fala. Tá bom. Olá, eu sou o Edgar. E aqui é o UFC. Dark Holly. Então, esse é o programa Regionautas. Se você tá nesse programa, quer dizer que você tá na 104,9 FM, Rádio Pedra Pintada e tá com a Tiara. Quase que ele não consegue falar. Ou não, tá na internet. É, ou você tá na internet. Tá? Ligados e atenção, os áudios que usados nesse programa foram todos retirados de vídeos gratuitos da internet. Represtigiem a versão original. Procurem, principalmente, a fonte dos mesmos. Isso. É isso aí. Então, qualquer coisa, se for querer processar a gente, já tá avisado. A gente tá pegando na internet. A culpa não é nossa. A responsabilidade não é. Foi eu não, senhor. Muito bem. Pergunta. Já tá gravando? Já. Como, que legal. Como nos velhos tempos. Só eu e você. E todo o pessoal do Brasil. Ah tá, é. Agora tem isso. Agora tem isso? Que bom que tem isso. É muito bacana estar com o pessoal do Brasil. Amém. E aí, pergunta. Vamos conversar com pessoas que entendem a gente. É. Pergunta. Mais ou menos. Mais ou menos. Pergunta. Como foi seu dia? Meu dia foi bom. Tá. Na verdade, ele foi mais ou menos. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Joguei Counter-Strike com o pessoal lá na faculdade. Bem, quanto ao meu dia, foi trabalho, graças a Deus. Muito trabalho, muita curtição. Ai, ai. Ai, ai. É. Acontece. Estamos começando assim, dessa maneira xoxa, um programa regional, o primeiro programa cultural. Cultural, divertido. É uma coisa difícil de fazer hoje em dia. É, trazer as convencer as pessoas que, ó, dá pra fazer algo maneiro com 2 horas de programa. Enfim, vamos começar desse jeito mesmo. Essa vai ser a pergunta? Não quer fazer outra não? Outra melhorzinha? Você que tem que fazer essa pergunta. Ai, meu Deus, eu sempre puxo as perguntas. Tá bom, então. Pergunta. Ai, ai. O que você queria ter e que você sabe que você não vai poder ter nunca? Asas. Asas? É. É? É. Sabe uma coisa que eu queria ter? Além de tempo, eu queria ter a moedinha número 1 do Tio Patinhas. Por quê? Dizem que ela dá sorte. Muita sorte. Ela é tipo, tu pega toda a sorte do Gastão numa porrada só. Peraí. Toda a sorte do Gastão de uma vez só. Quem é Gastão? Da Disney, o primo do Donald, sortudo que só. Aquele lá que eu não conheço? É, infelizmente, geração leite com pera, não conhece nada. Por que geração leite com pera? Porque você não é. Não é da minha geração, a geração. Mas o que quer dizer leite com pera? Da galera que tem tudo na boca. Tudo na boca. Os jogos são fáceis. A vida é mais fácil. Entrar na faculdade hoje é tão fácil. O governo paga pra tu entrar. Por exemplo. Na minha época, não. Na minha época... Depois? É. Agora. Na minha época, não. Tu fazia vestibular e se Deus quisesse, tu fosse um abençoado, tu entrava. Hoje não, tem programa. Tem até psicólogo na faculdade. É incrível isso. Apesar que não tem gente que não valoriza, chega a dar vontade de... Até escola tem cara pagando pra tu tá nela. E tem cara, não quero ficar sentado, virar pagodeiro, virar jogador de futebol. Virar funkeiro. É. Que, aliás, eles estão na nossa lista... Que eles estão... Tá, é o que mais prolifera, grama e funkeiro hoje em dia. Principalmente funkeiro. É. Basicamente a mesma coisa, mas vamos começar o programa, vamos começar o programa. Começamos bem, hein? E estamos começando agora mais uma edição de Regionautas! Uhul! O seu programa de curiosidades, mídias, nerdices e coisas maneiras. Ou não! E de graça! De graça, isso aqui é o melhor! É, porque afinal é difícil você achar o que fazer de graça. Principalmente sábado à noite, aquele sábado morgado, à noite que você tá lá, não tem nada pra fazer, não tem dinheiro, não tem ponto turístico para você visitar aqui em Itacoatiara. É isso aí. Ou você vai na orla, ou você vai na orla, ou você vai na orla. Aí você fica em casa, assistindo aqueles programas maravilhosos que passam na TV. Poxa vida! É, aquelas coisas repetidas que você já viu de tarde, já viu a semana toda, aí só vão repetir mais uma vez, porque... Por que não? Então, por que, então, o que é melhor fazer uma hora dessa? Regionautas na veia! Nos ouvidos, eu acho melhor. Se você colocar um fone de ouvido, sei lá, a saída da rádio, não vai na veia... Vai que cola! Enfim... Estamos começando agora o programa, e vocês, nós aqui, vocês aí... É, né? Porque se eles estivessem aqui e a gente estivesse lá, a gente estava ouvindo, eles estavam fazendo o programa. Você entendeu. Enfim, o tema de hoje é... Infantil. Só que não. O que quer dizer isso? A gente já... Estou entendendo. A gente já rabiscou esse tema quando a gente falou de Pokémon. Que a gente falou um pouquinho que o universo Pokémon... Não é uma coisa assim muito maravilhosa de se viver, né? Que afinal, criança com 13 anos... Fazendo rinhas... Na flor da idade, brigando pelo Ori... Lutando com monstros gigantes, criaturas lendárias... Pô, nem tanto... Tata... Zubats... Zubats... E... Lutando por aí contra criaturas poderosas... Não é uma coisa tão... É uma coisa que você vai olhar a cara... Isso não é para uma criança. É. Aí você pensa, isso aí é coisa dos videogames. É. Tá certo, Dark Holly? Não. Isso não é coisa dos animes, tá certo, Dark Holly? Não, é coisa da vida. Vem desde quando será isso aí? O quê? Pokémon? Essa temática de uma coisa que parece infantil, mas na verdade se você parar para analisar... Começa com a mitologia grega. Porque primeiro mitologia grega, heróis e tal, beleza. Uma criança que ouve mitologia grega... O livro Os Doze Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato... Até que vai. Mais ou menos ainda. Porque pra quem sabe, a história não começa assim. Primeiro que Hércules fica louco, mata a família dele. Não é bom da ideia. Não, na verdade ele mata só os filhos. Não, mata a mulher dele junto com os filhos. E o Kiron também, aquele bode, basicamente, do desenho da Disney. Ele mata ele, que no original era um centauro, que por algum motivo queria fazer... coisa que não devia com a esposa do Hércules. Ah, tá. Pelo menos na versão do Kevin Sorbo, aquela que passou no SBT. E aí Hércules fica doido. No mínimo. Mata a família. Tipo, o melhor amigo dele, quer pegar a mulher dele... Mata as crianças, fica doido e ele vai se tentar se redimir. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu que nossos pecados podem ser, vamos dizer assim... Perdoados diante de um grande sacrifício. A gente aprende isso desde cedo, né? Não. Aprendemos. Mais ou menos. A chamada troca equivalente. Alquimista. De certa forma. E aí, o que acontece? Ele vai lá com o oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos era tipo assim... É um cara cheirando muito, quem viu 300 já viu. Não, ele fazia mais ou menos a função do padre. O cara chega lá, padre, eu fiz isso, daí ele falava e a penitência. Era mais ou menos isso, só que... Epicamente grego. Mas que era um cara cheirando muito alguma coisa, era. Não diga... Ou o quê? Uma virgem, acho que era mais uma virgem. Não, o oráculo pedia uma virgem. O oráculo era um oráculo, era um sábio. Tinha uma virgem lá. Tinha o lance de uma virgem sacerdotisa. Porque uma virgem, porque tudo com uma virgem fica melhor. É virgem são Bluetooth da antiguidade. Tipo, tu coloca Bluetooth em alguma coisa, nossa. Vamos fazer um templo, vai ter o quê? Vai ter visão, vai ter... Vamos colocar Bluetooth. Previsão do futuro, então o que a gente vai botar pra atrair o povo? Uma virgem dançando? Tipo Bluetooth. Tipo quem assistiu os 300 também tem uma mulher dançante, que ela é o oráculo. E ela tá chapadona, tá... Exatamente. Naquele tempo eu acho que não tinha as mesmas drogas de hoje em dia, mas tinha coisa talvez muito pior. Sabe o que eu ouvi falar? Que aquela fumaça vinha de um vulcão, que o oráculo de Delfos ficava numa fenda abaixo do vulcão. E aí, quer dizer, cheirava enxofre, aquelas coisas vulcânicas. Pra quem não sabe, no vulcão sai... coisas que nem existem aqui na nossa superfície. É sério, recentemente. Tipo um bichinho. Que. Aquele bichinho que tem a vida suprema, que ele é semi-mortal. É o. O que a gente não se lembra, mas ele. O Google nos dirá em breve. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Tá, é bom. Enquanto ele pesquisa aí, eu vou descrever ele. É um bichinho microscópico que ele suporta, consegue viver no espaço, sim, sem respirar. Ele consegue viver dentro de lava, consegue viver nas maiores profundidades da Terra e... Congelado. Congelado, com durante... Congelado, cara. O cara vive em lava. Você não tem noção. Ele pode se mumificar. É, munhar, tipo... É isso aí, ele se mumifica. Tipo assim, ele... Ah, tô numa situação que eu não vou conseguir sobreviver. Ele se mumifica. Ele pede, fica em ele estado pula, de semi-morte. Ele pula no Show do Milhão, sabe? Ele pula, ele dá um tempo. Ele pula a pergunta. Aí ele pode ficar só 10 anos nesse estado. Ah, 10 anos? O que é 10 anos? Uma década e tal. O mundo não muda nada. O muro de Berlim e tal. Aí ele volta. Então, imagina só uma pessoa aspirando coisas do ambiente que sai esses negócios. Não deve ser muito maneiro. Não é à toa que tinha visões, né? É. Muito. Cara, agora que eu me toquei de uma coisa. O oráculo de Delfos... Ficava em Delfos? Não, era o maior cachimbo de maconha da história. É? Do tamanho de um vulcão, cara! Que viagem! Aí, Hércules vai lá no Delfos. É, aí vai lá. Senão vai ser muita doideira. Aí... Ia lá e tal, se consultava, ele pedia uma tarefa. Não ia só o Hércules, ficou famoso por causa do Hércules. Hércules era o maior benfeitor do oráculo, por assim dizer. O cara que tem como referência. Mas ele vai lá e tal, ele vai pro inferno. Primeiro que as missões não eram das mais fáceis. Não era tipo, vai comprar leite ali no vizinho, não. É. Não era mais ou menos assim. Por exemplo, limpar os estábulos da rainha Alquimena, que tinha cavalos. Era um estábulo de quilômetros, ele teve que desviar um rio. Imagina alguém chegando aqui no Amazonas, vou fazer um trajeto aqui. Aí desvia. Depois, ir no inferno, capturar Cerberus, que é uma tarefa ingrata. Só o fato de ir no inferno já é difícil. O mortal. Não, na verdade não era tão difícil ir no inferno. Era só morrer. O lance era voltar. Até hoje não é difícil ir pro inferno, até hoje. Os outros trabalhinhos... Matar assim, um touro invencível... O touro que... É um touro abençoado por deuses, pra ter uma ideia. É um touro abençoado por deuses da guerra, praticamente. É, matar animais tipo o leão da Nemeia, que era um leão com a pele impenetrável. É, e com garras de ouro. Que era a única coisa que penetrava a própria pele. Era a própria garra, quer dizer, ele teve que ser mais forte, o leão, pegar o leão. E era só tarefas maravilhosas, cara. Tipo aquela dos sinos, dos pássaros. Oh, meu Deus. Que tinham penas de bronze. As harpias. As arpias, é. Que tinham penas de bronze. Enfim, ele fez 12 trabalhos do demônio. É. Era coisa do demônio. Isso sem falar as outras mitologias, que a própria grega tem muitas histórias trágicas, que de lá que nasceu as tragédias, mas... Cara, tipo, tem cara que pega a mãe, tem cara que mata pai, Édipo, tem... A fundação de Roma, os irmãos que foram alimentados pela loba, tem várias histórias assim que se tu e pensar... E um matou o outro. É, detalhe. Depois pegou a mãe. Foi. Não foi o Édipo, não. Engano. Foi Édipo, tá confundindo as coisas. Tá. Tu morre, diabo! Aí a gente vai pesquisando, até na nossa cultura, tem umas lendas que são sinistras. Mapiguariba, por exemplo, é uma lenda muito sinistra. Cara, é um cara com a barriga no estômago. Cara, é um cara com a barriga no estômago. Cara, é um cara com a barriga no estômago. Cara, é um cara com a barriga no estômago. Barriga no estômago. Barriga no estômago. É, e... Cara... Não. Calma aí. O que eu acabei de falar? É o cara com a barriga no estômago. Uma boca... Cara, a barriga... O que tem de mapiguariba, cara, aqui no Amazonas, não é brincadeira. Acho que todo mundo, na verdade, é uma mapiguariba em potencial. A barriga no estômago. É, olha aí, tá saindo. O cara é... Enfim, ele é um animal. Por que você não vem? Ele tá com um prato de miojo, tá saindo os gases do horóscopo, do oráculo, oráculo de Delfos. Eu ia falar horóscopo de Delfos. Oráculo de Delfos tá saindo, olha aí. Tá ficando uma doideira aqui, tá com miojo clássico aqui. Saindo dessa fumaça, tá deixando ele doidão. E olha aí, uma piguariba. O que é uma piguariba? Fala aí. É basicamente um Pokémon, porque ele é um macaco, teoricamente. Como se fosse um gorila, assim. É, um macaco, um homem peludo de 3 metros, com uma barriga na boca do estômago, com a boca na... com a boca na barriga, exatamente, uma boca enorme na barriga. E, um olho só, se eu não me engano. É, um olho dentro da barriga, que é mais sinistro, tipo assim, tá olhando a digestão acontecer em tempo real. Enfim, ele é do mal. É, e dizem muitos seringueiros que já toparam com ele. Tem até a história, assim, de um conhecido que disse que já topou com um deles, assim, que ele trabalhava numa madeireira local e que todo mundo no acampamento dele dormia a pelo menos 3 metros de altura, que era pra ele não alcançar. Nossa. É, tipo, ninguém acampava, assim, no solo com saco de dormir, não. Era todo mundo na rede, no alto. E aí ele achava que era por causa de onça. Mas aí ele falou que numa noite ele viu um colega dele ser arrastado por alguma coisa. Grande peluda. Todo mundo só achou a metade do cara. Ninguém nunca confirmou essa história, mas sabe como é que é, né? Lendas começam assim. Mas sabe qual é a minha opinião sobre isso? No mundo, existem muitos animais que ainda não foram descobertos pela ciência. Eu acho justo. Eu não acredito em uma lenda de um cara, um demônio e tal, essas coisas assim na floresta e tal. Isso sem falar... Talvez ele também não tenha a boca no estômago, né? Isso sem falar as evoluções. Por exemplo, tu não pode achar que algo vai parar de evoluir, que vai sair alguma evolução, que a gente muda todo dia, a gente que é humano. Nossa raça melhora. Olha, por exemplo... Melhora? Teoricamente, por exemplo, há 15 anos, a gente nunca pensaria que uma garota de o quê? De 14 poderia ficar grávida. Porque isso é bom? Isso é Esparta! Era impensável. Biologicamente não é bom, socialmente também não é bom. Mas para a proliferação da espécie é bom, porque abre a possibilidade dela se multiplicar mais rápido. Então, obviamente, vai ficar mais tempo na Terra, querendo ou não. Agora, aí tu imagina os animais. De repente surge um com um pescoço mais longo e tal. Sei que bate com muitas coisas de religiosos, mas a natureza também se adapta. Olha aí, começa a surgir um bicho, seria inimaginável anos atrás um bicho que sobrevivesse ao espaço. Calma. Cara, esse animal que eu tô procurando aqui, que o Google ainda não me disse, porque a internet tá aquele negócio. É, obrigado, mais uma vez. A internet tá morta, vocês sabem o que? Morta. Ela não. Não, mas vamos falar sobre animal imortal? Vou dar uma curiosidade pra vocês. Existe uma água-viva? É, água-viva japonesa. Imorrível. Não é imortal. É. Ela é imorrível. O que é imortal? Imortal é uma coisa que não morre de jeito nenhum. É, que tu dá-lhe porrada e ela não morre. É. E o que é imorrível? É uma coisa que se você deixar ela viva pra sempre. Mas se você matar, ela morre. É mais ou menos isso. E ela é imorrível por quê? Quem já estudou um pouquinho de biologia sabe que a água-viva tem duas fases, que é a medusa e o pólipo. O pólipo é a fase fixa da água-viva. Ele fica tipo daqueles coral lá, ele fica lá preso na pedra e fica lá e até um tempo que ele se desenvolve e vira uma medusa, que é móvel. Que é aquele negócio que você vê o Bob Esponja caçando. Essa água-viva em questão... Ela tem a capacidade de voltar ao pólipo. Oh. Ou seja, depois que ela já é água-viva, ela volta para o pólipo e fica, mas depois completa o ciclo. Então ela vai rodando e girando, ganhando e vai vivendo para sempre. É um negócio meio complicado. Aí, pior que está tendo uma coisa de superpopulação, que elas, mesmo que elas vivam para sempre, elas podem ser mortas. Em outras palavras, resumindo isso tudo. Então tem uma campanha no Japão que os pescadores, essas coisas vivem enganchando em rede, atrapalhando a pesca japonesa. Então você pode procurar vídeos no YouTube, imagina águas-vivas gigantes. Fora que queimadura de água-viva, não é nada agradável. É, algumas não cicatrizam tão cedo. Gente, água-viva não dá choque. É, mas ela arde, ela não dá choque. É toxina. É. É pior do que choque. É tipo tu jogar... Choque é uma coisa que vem, ou no caso do Beck não vem, e te dá um choque e acabou. Vai te catar. A toxina, ela pode... Vai te catar, meu PC é testemunha disso. As coisas não infantis, vamos ver assim, outra utopia. Mais à frente, uma coisa que não é... Cara, analisando os contos de antigamente, primeiro que a maioria dos contos não era infantil. É. Ele foi adaptado para as crianças. É, porque... Como, por exemplo, a Branca de Neve, Sete Anões, esse negócio, geralmente envolvia muitas coisas de tema mais adulto, se você não me... Se você tá me entendendo, assim, tanto como pro lado... Quanto pra mortes, assim, a versão original da Branca de Neve tinha um intuito, porque era de mostrar, olha só, olha a loucura da época. Porque tava tendo um surto, assim, de pais abandonando as mães pra ficar com as filhas dela. Família todos juntos, porque eu tenho um negócio pra falar. Tipo, o casal, o cara lá chega, namora a mãe fica velha, aí ele vai lá, ataca a filha. E estranhamente, o conto da Branca de Neve era pra ensinar pra filha, tipo, sair fora. Sabe? A menina não seduz o teu padrasto, que senão vai acabar que nem a Branca de Neve. Vai ter que sair de casa, vai ter que viver com anões. Porque viver com anões era equivalente a viver com... A viver anões? Com, não, com mendigos. E naquela época, porque a mulher que vivia com mais de um homem em casa era mal falada. Também tinha esses fatores. Só que aí o conto foi se adaptando. Era? Hoje em dia não é? Hoje em dia é. Hoje até que tá mais igual, que o homem galinha não é mais conquistador, não é mais tão conquistador. E a mulher tá mais igual, mas... Vamos lá. É. Vamos ver. João e Maria. João e Maria é um conto... É um conto de mais ou menos... Não pode dizer. Sabe o pior? Ah. João e Maria pode ser baseado em fatos reais. Vixe. Por quê? Tirando a parte da casa de doce e da parte da bruxa. Ah. Por quê? Podia ser uma bruxa. Porque naquele tempo, se a mulher soubesse que aquela plantinha da dipirona cura dor de cabeça, ela era considerada uma bruxa. Pior que é. Infelizmente, igreja católica tem esse estigma na história dela. Infelizmente. E ainda bem que já passou. Passou? Passou bastante, porque hoje em dia a gente sabe que muita coisa é ciência. Então, continuando, João e Maria, andavam pelas árvores e tal, migalha de pão. Se perderam na floresta. Não, se perderam não. Deixaram eles lá. Porque era comum abandonar órfãos, famílias, tipo, olha tal, você tem esse filho? Ele tá te dando. Ele é uma boca mais pra alimentar. Não se preocupe, entregue para o seu senhor feudal local. Ele saberá como conduzir a vida desse guri. Com treinamentos diários na roda, no campo e principalmente no mercado de escravos. Os pais abandonavam, era isso? Abandonavam na floresta ou. A morte, porque geralmente a família morria de fome. Tempos cruéis. Porque se você é servo, ou tu tá guerreando pro seu senhor feudal, ou você está no campo pagando os impostos absurdos pra ele. Ou passando frio. Digamos que fosse você produzir 3 laranjas. As 3 eram do chefe e você ficava com um caroço que ele te desse. Possivelmente. Pra plantar uma laranjeira pra ele. Com sorte. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Com muita sorte. E aí... Aí tinha esse sonho. Vamos contar essa história em versão mais realista. Então, esse pai não tinha condições de tirar os filhos, deixou eles na floresta, eles se perderam, acharam uma casa de uma velha canibal. O que eu acho justo. Que porque naquele tempo não tinha comida, então eles comiam as coisas que davam pra comer, no caso até pessoas. E uma velha caçar um bicho no mato, que pode furar o bucho dela e matar ela, não é uma coisa muito saudável. É melhor atrair crianças e guardar a carne. E a casa feita de doce poderia ser um cheiro de doce, um bolo, uma coisa que ela estivesse fazendo lá dentro. Ou pior ainda, flores. Tem flores que são comestíveis, ainda mais na Europa. Por exemplo, chá de rosa é muito consumido por lá, vamos ver. Tem... camélia também, tem bolos que também são feitos com muitas flores, então... Yaoi! E aí? Eles acharam essa mulher, ela achou eles apetitosos, então... Comeu! Cara, tipo, o coleiro da capricho, assim, apetitoso. Ai! Aquela coisa... Tá. Enfim, e é isso que as crianças estão aprendendo, era uma velha que comia crianças. Aí você aprendia duas coisas, uma, não... seguir estranhos e dois... Migalhas de pão são uma péssima trilha. É. Marque com pedrinhas, quebre os galhos da árvore. É. Cara, migalhas de pão numa floresta, com cheio de animais famintos. Pássaros. Lógica, lógica. Ai, Deus, sou uma criança. Sou uma criança, sou perdoável, posso ser idiota o quanto quiser, sou uma criança. Não, você não pode, você tem que se virar. Cara, criança é o demônio. Você tem que fazer jus a essa palavra. Criança tem que ir e voltar, tipo... Sabe aquele conto que o cara... Aquela piada que o cara vai se livrar do gato e esquece o caminho de volta pra casa? Pois é, é isso que tem que ser. O cara tem que esquecer onde é a casa, não você. E aí, as crianças vão crescendo com essas histórias. É. Que é uma coisa tão infantil, por exemplo, tão bonitinha, final feliz. Bela Adormecida. Tem uma versão. Tem uma versão. Hentai. Não, não é tão hentai, é assim. Tão hentai. Tá. Tão. Ele usou a palavra tão. É. Freezing a palavra tão. É. Ela espetou o dedo na coisa lá de fazer na harpa dela, que espeta o dedo e ela pega a maldição, que na versão original... Roca. É, na roca. Ela espetava o dedo na roca e... Roca, pra quem não sabe, é a primeira máquina de costurar. É, uma máquina... É uma roda de carroça que ficava girando o fio e aí você ia tecendo o fio. Aí que lá, a bruxa da Bela Adormecida colocou uma agulha envenenada com um sonífero que faria ela dormir enquanto tivesse o espinho nela, na verdade. O espinho, enquanto tivesse preso no dedo dela, que ninguém ia perceber, um detalhe. Uhum. Aquela agulhinha lá. Só que olha só a parte sinistra. Tudo que tá na Disney tá certo. É certo que quando o príncipe chega lá em cima... Ele vê aquela mulher lá e tal, dando sopa, bonita e tal, bacana. O príncipe tá lá, Bela Adormecida tá lá e tal, papo vai, papo vem. Na verdade... Quer dizer, papo vai, papo vai. Papo e vai. Ronco vem? Ele vai lá, dá um tapa nela, ela não acorda. Ele vai lá, dá uma olhadinha nela, ela é jeitosinha. Tá. Faz aí. Coisas. Faz coisas. Adultos. Coisas. Coisas. E ela tem o quê? 15 anos? 17 anos, é bonitinha, é jeitosinha. Bela Adormecida, ela é bela, né? É, uma parte da história que ela é bela. É. Aí, ela fica lá, adormecida. Tem um filho. Tem um belo filho. O filho. Adormecida? É adormecida. O filho vai até a mão dela, querendo mamar, e chupa a agulha. E ela acorda. E o filho dorme? Não, o filho acorda ela com os gritos. Parece que ele se espeta na agulha e aí se espanta. Aí ela acorda e a história continua. Não sei com qual final feliz. Só sei que o príncipe não tá lá pra contar a história. Eu acho que não era tão príncipe assim. Às vezes era só um gaiato, né? Era o boto. É, malandro. As histórias originais não eram nada maravilhosas. Não, vamos falar um pouquinho do boto. Crianças, cuidado. Qualquer hora da noite você pode sair um bicho do rio e te... estuprar. É, tem a versão... Ou Boto Gay, que é uma versão mais recente que estou escrevendo. Boto Gay. O quê? Você acha... Afinal, são tempos modernos. Temos que ter igualdade para ambos os lados. Se tem alguém que pode atacar mulheres, por que não um que não possa atacar homens? Tipo, imagina um... Sei lá, um Wesley Snipes saindo do rio. Gigante. Não pode ser um Jackie Chan? Não, tem que ser um Wesley Snipes, porque senão não seria um boto gay assustador. Tem que ser um nigga, um black, um cara que nem o Júlio, sabe? Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. Enfim, essas histórias são infantis, só que não. E se a gente for ver, elas basicamente moldam o caráter das crianças. É, na marra. Elas, na verdade, elas aprendem o certo e o errado, sabendo que o errado vai dar muito errado. É. Por exemplo, Cachinhos Dourados. Quais são as chances daquela mulher ter saído daquela cabana com 3 ursos? Viva. É. Tipo assim, oi, você entra numa... Pior, os ursos só tinham mingau pra comer. Apareceu um ser humano. Carne. Chega uma menina, que ela quebra a cadeira, suja tudo, detona, zoa a casa toda. E aí... Eles chegam lá, estão lá, tá dormindo. Não. Come o alimento que eles tinham e fica lá, dormindo, em defesa, recheada. Com o alimento que eles iam comer. Então, vamos nessa, né? carne fresca, não tem como essa história dar certo. Não tem, não tem a releitura, não importa. Não tem. Nem se tu trocar. Talvez fosse os cílios carinhosos, mas e se for o pedobia? É o único jeito, cara. Enfim. Se for Zé comer. Um dos grandes motivos pra tornar esses contos não infantis é que a versão original, na maioria, foi escrita pelos Irmãos Green. Irmãos Green. É. E eles eram muito. Vamos dizer assim, eles eram o RPG dos anos 30, 40. Cara, se vocês forem parar pra pensar, eles podem ter simplesmente observado coisas que aconteciam naquela época e transformado em contos, que é o que a gente faz hoje em dia. É, por exemplo, Homem-Aranha. Homem-Aranha tem casos assim que o Homem-Aranha soluciona. Sei lá, roubos, assaltos, os super-heróis estão aí pra provar. Na verdade, os heróis atuais são considerados uma mitologia moderna, muito facilmente. Uhum. O que é muito maneiro. Quem sabe daqui a algum tempo... Alguém cria vergonha e sai, o quê? Defendendo a gente, o povo? Eu sou Batman. Não era isso que eu ia falar. Quem sabe daqui a algum tempo, essas histórias em quadrinhos de hoje em dia, que são coisas de criança... Não, já coisas de criança, já melhorou. Fiz aspas, macetas, não. Eu fiz grandes aspas aqui. Já melhorou, porque a gente tá no cinema. É, mas são consideradas coisas de criança até agora, porque se você for... Fala a mina, oi, eu gosto de Homem-Aranha. Ela vai falar, que cara infantil. Prefiro que ouve funk. Aí. Enfim. Aí, enfim, o quê? Do novo. Aí. O que tu tá falando? Que diabos estão fazendo? Infantil, Homem-Aranha. Ah, quem sabe daqui a um tempo, isso aí não vai ser as lendas. Não vai ser considerada a mitologia do nosso tempo. Ou pior ainda, olha, ele desenha quadrinhos. Nossa, ele vai ser rico, que partidão. Não. É difícil, porque o mercado de quadrinhos está super saturado. Super. Super, hiper. Mega, hiper. Cara, eu vi uma tirinha desse pra vocês terem uma noção de como o mercado antes era assim. Herói versus vilão igual o dia feliz. Hoje em dia tá meio que assim, herói versus vilão versus reencarnação do vilão antigo versus viagem no tempo ou versus universo paralelo ou versus ele mesmo versão gay no outro universo paralelo versus a pessoa que ele mais ama na vida, que na verdade se tornou o filho dele, que veio do futuro pro passado do pretérito. Perfeito! Enfim, você... Não é perfeito! Antigamente você podia pegar uma revistinha do Homem-Aranha, por exemplo, com um pouquinho do resumo, talvez, da revistinha anterior, e a revistinha em si, você poderia entender a história. Hoje em dia, se você pegar uma revista, por exemplo, no número 50, você não sabe nada! Nada, zero... Um dia meu pai passou uma banquinha daquelas que fica em mercadinhos, que eles pegam, sei lá, revistas aleatórias e jogam lá. Aí ele comprou pra mim... Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Foi semana passada, né? É, tipo, você tinha 12, 13 anos há uns 2, 3 séculos. E aí... Ele comprou pra mim uma revistinha do... Do? Dudu e Edu. Não, ele comprou uma revistinha da Guerra Civil. A Guerra Civil foi um evento. Foi um marco. Agora vê... Às vezes quem leu todinha a Guerra Civil não entendeu. Cara, é isso aí. Imagina eu, que peguei uma revistinha na metade. A Guerra Civil, foram mais de 50 revistas participando. Bibote Vingador, Justiceiro, Homem era de Ferro. O Homem de Ferro Louro. É por aí. Agora, voltando à mitologia, vamos ver algumas distopias assim, que estão muito ocultas. Vamos lá, distopias. Thundercats, por exemplo. Tudo muito bonito e tal, heróis que sobreviveram à destruição de Tandera, mas cara... É, mas tem aquele negocinho que não é nada bonito, que é o... A vida? Pois é. Não. O quê? Coloca eu sou Munra, o Eterno. Não tem esse som, não. Continua. Então, que é o Munra, aquela coisa fina. Ele é, mesmo. É tipo a Dercy Gonçalves envolta em panos. É por aí, e com uma mesa de cozinha. Só que um outro coisa que não é bonito é que a série é triste. Imagina só, Sua raça morreu, só sobrou o quê? 9 homens. Homens. A não ser que você tenha preferências muito liberais, por assim dizer. E só sobrou o quê? 2 mulheres e uma cunhetanha. Uma cunhetanha. 2 mulheres e uma cunhetanha? Uma mulher e uma não, cunhetanha. Não, tem a Chitara, tem a ai, menina. A Lynx. A Lynx, que é da segunda temporada. Ah. Você chega uma, e tem a menininha lá. A Wirikit. Cara, 2 mulheres e meia pra mais de 9 homens. Tá. Um deles é velho, que chega na segunda temporada. Outros é o Snarf. É, o pior que é, o pior é o Snarf, que só tem ele e o sobrinho dele. Morreu a espécie aí, morreu. O Snarfinho. A não ser que eles sejam, sei lá, um híbrido, trabalhe com clonagem ou alteração de DNA. Mas, cara, é 2,5 mulheres pra 9. Não, porque é bem triste. Vamos e pensar. Meio, cara. Isso dá um belo filme pornô. Não. E lá vamos nós. Mas. Enfim, vamos pensar. Pra continuar uma espécie, fica difícil. Vamos resumir. Tem o vilão e tem os heróis. Uhum. Beleza, os heróis uma vez, um dia. Eu creio que eles vão vencer o vilão. Não, é aí que tá. É mais zoado ainda. Tem uma revista chamada Gênesis. Que conta o final de Thundercats. Que é? Tudo começa quando o Lion. Ele... Peraí, é o começo ou é o final? Não, é o final. Então o final começa? Não, acaba a série, né? E continua da série. Conta o final mesmo. O final de Thundercats é zoado. Tipo? Assim, o Lion sabe que tem aquelas relíquias de Tandera super poderosas. Ele vai lá, ele olha o livro da justiça. Aí ele fica preso dentro do livro da justiça por 10 anos. Uau! Quando ele sai. A toca dos gatos tá destruída. Eu imagino que sim. Aí, só sobra o Wirikit. Escrava do Munhá. Escrava. Vestidinhos curtos, estilo egípcia, sabe? Enfim. É. Só ela. Só. Ele e ela. Só sobram os dois. Só o Munhá e a Wirikit? Não, só sobra os mutantes. Acho que Tara tá escrava deles. Escrava. Frisem bem a palavra escrava. A Chitara também? A Chitara, é. E a Wirikit tá mais jovem, tá no Munhá, tá presa lá com ele. Tá presa lá com ele, tipo uma sacerdotisa, uma escrava. Também com roupas curtas, mas a Chitara tá com uma roupa rasgada, tipo pano, trapo. Todo mundo sabe o que pode ter acontecido com 10 anos. Enfim. Em 10 anos. Por algum motivo eles mantiveram as mulheres. É, das 3 pegaram 2, só sobreviveram 2. É. Aí pra criar. Mas e aí, tipo, beleza. O Lion saiu. Todo mundo morreu, sobrou o Lion. Eu não vi o final dessa história, mas ela existe. Procura. Nossa, você acaba de ser muito inútil. Não, mas o plot é esse. O plot da história é esse. Morreu todo mundo. Porque eram 3 edições. Eu só acompanhei a primeira. Mas começa assim, a primeira. Mas enfim, mas essa é a história real mesmo? Foi os caras que fizeram a história e fizeram a história? Foi, foram. É oficial. Ninguém gostou, mas é oficial. E, tipo, tu acompanhou a série toda e tal, a raça tava se reguendo e... Eu creio pra mim que vai acabar com a viagem no tempo. Tipo assim, isso vai acontecer se você ficar preso por 10 anos. É Thundercats, né? É pra criança. Mas ainda é uma utopia que tem tudo pra dar errado. É pra criança, só que não. Esse é o tema do problema. É pra criança, só que não. Cara, se você parar pra pensar, é bem triste. Eles vão morrer. Possivelmente. Porque o Munhá vai ficar lá, enchendo o saco todo dia. Tipo... Oi, eu sou Munhá. Mais um plano. Pô, aquela toca já foi tomada umas 20 vezes na série todinha. Tipo, qualquer um que chega lá, olha, toca dos gatos, vou invadir. Bate lá, oi, tô invadindo, sai. Eles podiam botar ao menos, sei lá, uma porta, uma... Nunca vi um sistema de segurança mais zoado. Sério. Vamos ver, outra utopia. He-Man. Não vamos falar do He-Man, porque o He-Man é nosso parceiro. Ele dá conselhos no final do programa. Eu sei, mas... He-Man, tem razão. Mas, cara. Mas o He-Man é mais comumzinho. É um reino, tem outro reino. Sabe uma parada que me deixou muito, muito zoado? É que o He-Man é do mesmo universo da She-Ra. E, cara, eles até fizeram crossover no episódio de Natal. Mas, tipo, acho que é um universo meio zoado. Por quê? Ele não mata os vilões. Tipo Homem-Aranha? Isso abre a possibilidade pra evolução. Ele nem prende os caras, sabe? Geralmente ele deixa fugir. Isso é muito zoado no herói. Deixar o cara fugir é a pior coisa que existe. Mas tem um motivo. Por quê? He-Man não é pra vender brinquedo? É, realmente. Tem se matar um brinquedo, vai ser um brinquedo a menos que eles vão vender. Cara, cria outro. Porque o que adianta você ter o herói se você não tem os vilões? Cara, aprenda como Transformers. Mataram um cara lá, um Transformer, parece o irmão dele, que é igualzinho a ele. Mesmo modelo, só que o veículo é diferente. Então, quer dizer, tu tem o mesmo brinquedo, tu não tem que se preocupar com a galera do design, tá trabalhando muito, não vai ser cansativo pra eles. É só mudar a cor. É só mudar a cor, ou o tipo. Aí tá pronto, novo brinquedo, personagem novo, todo mundo feliz, lucro, simples. Será que lucraram bastante com o He-Man? Não. Mais ou menos, eu acho que se lucrasse bastante, ele tá igual Transformers, né? Não, Transformers, não vamos falar em Transformers, a gente já falou no programa anterior. Mas assim, eu tô falando assim... Se tivesse lucrado bastante, ele tinha ficado igual Transformers, que continua até hoje e continua vendendo. Na verdade, He-Man tá voltando com tudo, não sei se tu sabe. Hã? É, e adivinha? O universo DC. Pra quem não sabe... Pelo menos não é da Disney. Pra quem não sabe, o universo DC é o universo do Super-Homem, porque tem o Homem-Aranha, que é Wolverine... Porque o universo, empresas. Empresas. Tem a Marvel e tem a DC. Aí a DC tá fazendo uma jogada que... O esqueleto tava lá na dele, brincando com magia e tal, e ele descobre uma dimensão que tem uma tecnologia estranha, uma magia muito estranha. Ele vai lá e quer dominar essa magia. Aí que tá... dimensão é essa? A nossa. Sempre a nossa. É sempre a nossa. O lixo da galáxia. Tem a dimensão dos pés gigantes que chutam bolas o dia todo, mas não, eles vêm na nossa. É, a Terra é a lixeira a lixeira do universo, tudo vem parar aqui. Tudo vem parar aqui. Ou não. Aí, quem vem... Se vocês vêm parar por aqui, eles vêm por algum motivo. Eles vêm querendo alguma coisa, quer dizer que aqui tem algum valor. Quem vem atrás dele, do esqueleto, obviamente, é o He-Man. Claro. E como todo herói, ele vai brigar com o Super-Homem antes de entrar pra Liga da Justiça e tal. Tá nesse meio assim. Tipo, o Super-Homem é meio que o teste do sofá. Brigou comigo, entrou. Não, e tu sabe o que é mais interessante? O He-Man é o homem mais forte do universo. Que isso ele se gaba. Do universo? Não, do universo. Teoricamente, quando ele levanta aquela espada, ele é o cara mais forte do universo. Vai dar uma treta muito boa entre ele e o Super-Homem. E o visual dele tá com armadura e tal. Tá muito melhor até que aquele... Tá com aquele corte de cabelo yaoi? Tá com aquele cortezinho de estudante de... Estudante de cuia... Cabelo de cuia de estilo índio, sabe? Ah, tu quer uma coisa de criança que estão tentando meter na marra pra ser coisa de criança? O Homem-Aranha. Cara, isso sim. E a própria... Não, a Liga da Justiça. Os próprios Vingadores em si. É tipo, cara, tu coloca um cara que perdeu o tio, um cara que é uma aberração, que é o Hulk, e tu quer tratar isso como coisa de criança? Não, cara, não pode. Não, o Homem de Ferro ainda é um cara que tá prestes a morrer. E tá bêbado. Ele é um cara à beira da morte. Um cara bêbado, que é pior ainda, que o Tony Stark, ele se resume num bêbado. Num bêbado com uma armadura e um cérebro super, super potente, mas... É, tipo, eles tentam enfiar isso goela abaixo na criança. Ah, compre o brinquedo. Não, não é assim. Não vai rolar. Por exemplo, semana passada confirmaram que vão fazer Star Wars Rebels, que é basicamente guerras clônicas, mas com rebeldes. É aquele Star Wars guerras clônicas com todas as histórias da Aliança Rebelde contra o Darth Vader entre os filmes 4 e 5. Aí, cara, tipo... Tá cada vez mais infantilizado, cada vez mais... Homem-Aranha de moto. Homem-Aranha de armadura de ferro, que é pior ainda. O quê? Seria épico? Não é, ele tem tentáculos de ferro, pernas robóticas de aranha. Ah, tipo... eu vi isso numa revistinha uma vez. Tipo aquela... Na Guerra Civil, aliás. Tipo aquela armadura do Rich, do amigo do Super Choque. Aquelas pernas dela, da mochila. Mais ou menos... As pernas da mochila eram só pra levar a mochila, elas não levavam o Rich. É, mais ou menos nessa linha. Aí, vamos ver, distopias, coisas pra quê? Uma coisa bem atual, que todo mundo que tem Cartoon Network em casa está assistindo ultimamente. Ah, sim. Dois desenhos, aliás. Hora da Aventura, né? Hora de Aventura. Aham. E Apenas um Show. Cara, Apenas um Show até que é mais infantilzinho e mais engraçado. Histórias separadas também, né? E é uma coisa engraçada que todo episódio de Apenas um Show acontece uma coisa super sobrenatural e épica. Como? Tipo, eles estão jogando boliche, daí aparece os deuses do boliche e desafiam ele pra um duelo. Eles estão fazendo uma faxina, tem que carregar um piano, daí de repente uma entidade do universo vai brigar com outras entidades que eles têm que lutar com elas pra salvar o dia, pra salvar o universo. Eles já salvaram o universo todo episódio, praticamente. Acho justo. E é um desenho legalzinho. É. Mas ele é bem assim, se você for perceber, tem muitas coisas que não são muito pra criança entender. Como assim? Ah, tipo assim, algum tipo de humor, alguma sacada, algumas referências, mas enfim. Eu vou dizer uma coisa do Bob Esponja. Fenda do biquíni. Fenda do biquíni. Enfim, acabou. Qual é a fenda do biquíni? Cara, você sabia que é bem macabro o Bob Esponja? Muito, demais. Cara, tem aqueles episódios do Anzol. Ah, é. Aquele episódio do Anzol é muito sinistro. Cara, tu sabe o que é o Siri Cascudo? Ah. É uma armadilha pra pegar Siri. Hã? É? Ah, é aquelas armadilhas de peixe. Não, de Siri. Também serve pra pegar peixe, aquilo lá. Não, serve pra pegar Siri. Hã? É. Sério? É tipo assim, eu tava vendo um negócio na internet desse. Eles mostraram a armadura pra pegar Siri, é exatamente aquele formato. Armadura. Aliás, O cara veste aquilo. A armadilha pra pegar Siri é exatamente aquele formato, ou seja, é basicamente um Siri vendendo hambúrguer de Siri. Hã? Dentro de uma armadura pra pegar. De uma armadilha pra pegar Siri. Cara, ele, entre as palavras, vindo do siriguejo. Você vê o nível de. Ele tá vendendo a própria carne. Não, alguém já viu a família dele em algum lugar? Que ele adotou uma baleia pra mãe. Ele adotou uma baleia pra ser filha dele. Fica bem sinistro. Cara, eles comem salmão. Holandês voador. Isso, o holandês voador é mais engraçado, mais cômico do que trágico. Cara, mas a lenda do holandês voador é zoada. E mais uma coisa que é macabra em Bob Esponja, eles comem salmão. É um peixe. Peixes comendo peixe debaixo do rio. Aliás, uma coisa zoada. Tem um rio dentro do mar. E as pessoas se afogam nele. Os peixes. Tem um fogo dentro d'água. Como eles ligam aquele fogão? No quê? No quê? Tem eletricidade lá? Por que eles não pegam choque? Tá debaixo d'água. A grande temática homossexual que tem nela, que é bem implícita e explícita ao mesmo tempo. Tipo, uma criança não tá nem vendo, mas se você assistir por 15 minutos, você percebe que aquilo é totalmente... Ai! Fenda do biquíni. Qual é a fenda que fica no biquíni? Aí... Enfim, é assim. E a Hora de Aventura? O que é a Hora de Aventura? Cara, se você já assistiu aquele desenho, você percebeu, teve um pouquinho de atenção na abertura do desenho? Tem bombas atômicas. Tipo que não explodiram. Estão na Terra lá e não explodiram. Tem episódios que aparece gente morta. Gente não, mas as pessoas que tem lá, que são as pessoas estranhas. É que nem o Mario e os bloquinhos. É, tem muita morte lá. Tem pessoas morrendo assim, adoidado. Morre pra cá, morre pra ali, de vez em quando tal. É até meio cômico às vezes, mas morre. Tem desenhos com morte são bem difíceis, principalmente desenhos infantis como é aquele. Se você parar pra ver, infantilzinho, tem coisas coloridas demais. Princesa Jujuba. Aí, tem um episódio que o Finn e o Jake vão pra lá no fundo do oceano. Sabe o que tem no fundo do oceano? Uma cidade. Com carros, prédios. Nossa. Qual é a conclusão disso tudo? Aliás, o mundo, tem mais um detalhe. O mundo, a Terra de Ó, como chamado, ela tem um grande buraco. Terra de Ó. Tipo um Grand Canyon, só que um Grand Canyon hiper, mega, ultra grande. Tipo, é um pedaço, como se fosse uma mordida numa maçã. É o mundo. Nossa. Tipo, como se fosse uma mordida numa maçã. Tipo, um pedação faltando. Ou seja, a Terra de Ó é o mundo após a guerra nuclear. Ou do Steve Jobs. Uma maçã. Não tem nada a ver com uma maçã. Foi só uma analogia. Eu sei. Enfim. Mas uma maçã mordida. É o mundo pós-apocalíptico. E ele é o último humano. Exceto pela Susana Forte. Quem assistiu o episódio da Susana Forte? Não. Que ela é uma... teoricamente são humanos. O Finn descobre uma passagem subterrânea que leva para um lugar lá embaixo que também tem uma cidade totalmente em ruínas. Onde tem um povo que parece gente. Eles usam tipo máscaras de animais. Ixi. Máscaras não, assim... Como se fosse um chapéu, por exemplo. É um cara com a carinha dele de fora e um capacete de urso. Tipo o Mario quando fica vestido de sapinho. De tanu. Só a cara dele aparece, entendeu? Ah. Eles usam aquilo. Aí o Finn pensa que eles são humanos. Mas quando ele vai ver, eles são metade peixe. Não poderia ser. Tipo, debaixo daquele chapéu tem guerras e barbatanas. Vixe. Enfim, isso já são mutantes. Mutantes causados pela bomba, pela energia nuclear. Com sorte, ainda por cima. Eles se adaptaram. Com sorte. Mas tem essa Susana Forte, que ela é uma menina grandona. E aí ele tem um episódio que ele chega e enfia, que ela é a única que não tira a máscara. E ele enfia a mão assim no rosto dela, passa a mão no rosto dela por debaixo da máscara. E fica implícito que ela não é uma pessoa peixe, ela é também uma humana. Interessante. Ou seja, tem apenas dois humanos no mundo inteiro. O resto são pessoas, criaturas mutantes, mágicas, demoníacas, mutantes, gente feita de doce, gente feita de cachorro quente. Se é que é doce, pode ter aparência de doce, mas pode ser, sei lá, uma... Não é doce, eles comem. Nossa, isso é bizarro, canibalismo. Eles comem, não, eles comem tipo o chão, comem as terras e tem animais que comem eles. Tá, cara, pra você ter uma noção, tem um episódio de zumbi. Aliás, dois episódios de zumbi. Eu acho que eu vi esse daí. Que são bem legais. Que um é na neve, com o seu gelado, né? Não. Eu vi esse aí. Esse aí é um terceiro que tá tipo Last of Us. Tá o rei gelado e é uma garotinha que ele tá protegendo. Tipo Last of Us. Sério? É muito maneiro. Cara, isso que é legal dos desenhos de hoje em dia, eles fazem muito esse negócio de referências. É. Não é só mais os Simpsons. Vamos voltar um pouquinho. Meninas Superpoderosas. Primeiro que já é zoado o conceito de criar vida artificial. É. Tá. Isso é bem zoado. Tudo bem. Isso é aquela experiência que tivesse dado errado, tivesse dado uma mutação. Tipo Fullmetal Alchemist, quando eles tentam voltar. Eles terem o professor e tal. Na verdade é bem parecido, né? Ele junta um bocado de coisa numa panela e faz tchum. Alquimia e tenta criar vida. E a sorte dele que saiu aquelas três menininhas, porque imagina se sai uma aberração feia, disforme, completamente tosca. Tipo, tem uma. Tem as Meninas Poderosas, não tem aquele episódio que elas tentam fazer uma? Ah, sim. Como é que era o nome dela, cara? Tu lembra? Não. É satirizando bizarro. É bem bizarro mesmo. É, muito bizarro. Cara... Meninas Superpoderosas. O que esse nome te dá? Qual é a mensagem que esse nome te passa? Meninas! Com poderizinhos! Que, na verdade, é o que se tornou a geração Z. É. Mas... Não, que é pior ainda a geração Z, que é japonês, e eles colocaram meninas com roupas super curtas, meninas de maiô super poderosas. Tipo, quando elas crescerem, coloca uma saia nela, senão o negócio vai ficar feio, vai ficar que nem a Mulher Maravilha, andando aí por aí semi-nu. Meninas Poderosas é o que você pensa. Ah, é um desenho pra meninas, pra criancinhas, aliás, meninas criancinhas. Mas se você for analisar como a gente tá analisando esses desenhos de hoje em dia... É bem pesadinho. Tem um episódio em especial que fala sobre direitos iguais, que é sobre uma super vilã que ela tem preconceito contra homens. É mulher alguma coisa. Só sei que o símbolo dela é no peito dela é o símbolo da mulher, aquela bola com aquela cruzinha. É. Aí ela tenta convencer as meninas de que elas estão sendo oprimidas. E pior, elas quase se convencem. Elas quase se convencem, mas cara. Sem falar outros temas que já tocou. Por exemplo, o próprio ele. É um vilão. É o ele, é o diabo. É o demônio. É o demônio. Super zoado, mas ainda assim é o demônio. Tipo. Super zoado? É. Menina super poderosa. Eu quero ficar cara, com quem faz a voz do ele? Cara, temos que achar. Não é a cara da voz do Cosmo? É por aí. Não, é não. Parecida. Não, não é. Ah, é. Pode ser, porque acho que ele... É o Guilherme Briggs. É o Guilherme Briggs. É o Guilherme Briggs. Meu cara, Deus. É o cara. É o cara da dublagem. Ele já fez o Cosmo. O cara. Já fez o cara do Mega XLR. Já fez quem mais? O Daggett. O Daggett. Os Caçadores Inspirados. Cara, ele já fez... Ele é um dos maiores dubladores do Brasil. Ele faz o Optimus Prime. Cara, o currículo dele é demais. Só, não sei mais o que. E fica só, a voz do Optimus Prime é paterna. Mas continuando nos Meninas Superpoderosas. Primeiro que a origem é zoada. Elemento X, pode ser o que? Coisa nuclear, pode ser qualquer coisa. O que, que é? É justamente isso, fica em aberto. X. Uma coisa muito radioativa, sabe? Tóxico, sei lá. Qualquer coisa que cria uma anomalia. É muito. É muito interessante também como... Tire essa rabeta daqui. Pra quem não tá ouvindo esse som... Esse barulho... Não. Pra quem a gente tá ouvindo esse som aqui, ó. Esse som aqui, ó. Não é uma rabeta. É a Angelina. É o cooler da Angelina. É o computador do... Angelina é meu computador. É. Aí... Enfim, já desliguei. E agora voltemos. Cara, o que é o elemento X? Ele é um negócio que fez um monte de bagulho virar vida. É, e... Vida super poderosa. Tem um episódio que o elemento X é achado no banheiro de presidiários. O que coloca, questiona ainda mais a qualidade do elemento X. E outra, o maior super vilão das Minas Poderosas... É o macaco. É um macaco louco criado pelo elemento X. E o pior ainda, um macaco louco de experiências. Que questiona, sabe, essa evolução humana, sabe, com quantas vítimas os animais ela já trouxe. Exatamente, e ele é um cara com o cérebro pra fora. É, isso é bizarro. Visualmente bizarro. Isso é tosco, fora a personalidade dele, que ele fala... O macaco louco. Eu falei isso, aquilo. Porque eu sou o macaco louco. É muito tipo, olhem para mim, eu estou fazendo algo. Cara, mas... Vamos ver. Uma distopia, vamos ver. Não. Calma aí. Agora nós só arranhamos o universo de Meninas Poderosas. Ah, sim. Quem já assistiu aqui Samurai Jack? Desenho épico. Ah, sim. Ele... Épico. Cara, mas... Samurai Jack teve consultoria de lutadores de espada mesmo. De pessoas que... Se não me engano, do próprio Team Ninja. Team Ninja, pra quem não conhece, é a galera que faz Ninja Gaiden... Que é um estúdio que trabalha só com... Que já trabalhou recentemente com Devil May Cry, a nova versão. Ah, e aí? E aí, que eles são pessoas que realmente estudam como os caras... As artes marciais, o Kendo, que é da espada. São dublês extreme. E principalmente eles analisam como era aquela luta naquele tempo. É. Pra tentar voltar, trazer a essência dos samurais. É, eu não vou colocar na tela um cara, um americano, vestido de... Todo mundo aqui. Quem é da minha época assistiu American Ninja? Quem assistiu American Ninja sabe. Tipo, não cola aquilo. Não... Quem assistiu Ninja. Não. Ninja. É o nome do filme Ninja. Eu acho que é só Ninja. Porque não. Tem o Ninja Assassino, é um japonês. Ninja, mas Ninja é, bom. É um cara. Americano. Americano que tem um baú cheio de armas que não usa quase nenhuma, sendo que ele poderia usar muitas. Eu sei. Cara, ninjas não fariam isso. Ninjas jogariam aquele baú, cara. Não, ninjas nem apareceriam. Eles já te matariam antes de você perceber que existe um baú. E eles não usariam a frase: eu sou um ninja. Tu não precisa, cara. Tu age como ninja ou tu não é um ninja. Pior que a pessoa que saberia que ele era um ninja. Não ia nem viver pra saber que ele era um ninja. É. Ou por exemplo, você me lembrou, sabe o quê? É, do Telecat, em 94. Passava Telecat aqui na Rede Manchete. Aí teve um dia que entrou na arena um cara com certificado de ninja. Tipo, ele chegava na arena com o uniforme da Cobra Kai, do Karate Kid, aquele inimigo do Karate Kid, aquele kimono preto. Um Cobra Kai, ele chegava com o uniforme de ninja. O vídeo tá no YouTube até hoje, quer ver? Tu procura. Cara vestido de ninja, certificado, tu pode procurar. É patético, cara. É muito patético. Enfim, Samurai Jack. Então eles trouxeram essa essência pro Samurai Jack. Foi um desenho muito épico. E o que mais interessante do Samurai Jack é que ele já começa com uma distopia. Que o herói perde e o demônio ganha. É. O mal absoluto ganha, o Aku. E o pior, o herói vai pro futuro. O herói treina. Ele treina o melhor de todos os povos. Ele vai pra África pra treinar, desviar. Ele vai pros vikings treinar pra melhorar a força dele, sabe? Aquela pequena jornada que ele faz no começo do desenho é muito interessante. Não, tipo, como assim? Você tá falando antes ou depois ele ir pro futuro? Não, no primeiro episódio, logo, quando o pai dele perde, ele sai de barco. Os empregados dele saem de barco e levam ele pra uma jornada. Aí primeiro ele passa pra uma tribo aborígene, aí lá ele aprende a lutar com o bastão. Aí depois ele vai pra uma tribo viking, e lá ele aprende a ser forte, a como melhorar o condicionamento dele. Depois ele vai pra um templo hindu, aí pra fazer o teste pra ele receber a espada. Aí depois ele vai pra Arábia, pra conquistar, pra aprender a domar, arco e flecha, essas coisas. Então, ele vai pegando o melhor de cada povo, pra depois ele voltar, logo no primeiro episódio, pra... enfrentar o demônio. Pra enfrentar o Aku. Pra enfrentar o demônio. É, aí que ele vai pro futuro, porque é lá onde o demônio tá mais forte, que ele, teoricamente, ia ganhar. Mas, cara, que aventura, que jornada, cara. E aí acontece o pior. Ah. Cara, o que é pior do que você perder... É você ser mandado para um futuro muito distante, onde todo mundo que você conhece, que você amava, morreu. Você está sozinho, não sabe o que fazer, e a maioria das pessoas querem te matar. Tipo, todo mundo. Todo o universo, na verdade. Que o demônio não parou na Terra, ele foi para outros planetas. É isso que é mais interessante em Samurai Jack. Que é uma narrativa que se estende, porque o cara domina mesmo. Uhum. Domina totalmente. Tal. E aí entra uma questãozinha. Samurai Jack é do mesmo cara que fez Meninos Poderosos. É. É o mesmo traço, se vocês pararem pra ver. É. Aí existe uma grande teoria em base nisso. Existem comprovações e fatos, assim, de imagens. Por exemplo, uma placa, um sinal... Uma placa com um cachorro-falante, mas exatamente. É, uma placa com cachorro-falante. O cachorro-falante da cidade de Townsville. A posição dos prédios. Vários lugares indicam que o Samurai Jack vai na cidade de Townsville. É, totalmente devastada. E ele seria um descendente ou até o próprio Professor Utônio. Hã? Exatamente. Porque ele parece muito com o Professor Utônio. Não, só se ele casou com uma japonesa, cara. Mas... podia ser. Não, mas, tipo, eu acho que o futuro foi alterado no passado. Por quê? Porque como o demônio fugiu pro futuro, alterou toda a história. Então as meninas superpoderosas podem nem ter existido. E o elemento X, o Apu seria o elemento X personificado. Caramba. Ele é preto, é demoníaco e faz coisas estranhas. Ou talvez o sangue dele seja o elemento X, que é pior ainda. É. Pode ser um resíduo dele. Cara, são muitas referências de um desenho pro outro. Do Samurai Jack, muitas evidências. Assim, não é só... a placa. Tem várias coisinhas que parecem. Tá bom, vamos. E aí seria o quê? Bem macabro. Se ele matou o demônio no futuro... Desfez todo mal. Desfez todo mal. E aí abriu o caminho pra que no futuro existisse a menina superpoderosa. Ou seja, uma série não anula a outra e não dá pra definir uma cronologia exata. É. O que é muito bom isso. O que mostra também que dá pra tu tratar... Viu, Marco? Dá pra te tratar... a questão de viagem no tempo sem confundir nossa mente totalmente. É, linha temporal. Cara, a origem do Cable até hoje, do Cable, filho do Ciclopes, é uma bela porcaria. Bela porcaria, e agora vai ter o dia do passado no esquecido do cinema, que parece que é o último filme que o Wolverine vai aparecer na Marvel. E estão querendo encaixar o Cable, não sei como. Dá uma explicadinha aí, por que é zoado a existência do Cable? Tá, o Cable vai e salva o Professor Xavier, certo? Aí numa outra linha temporal o Cable não existiu, porque ele salvou o Professor Xavier. Depois o Cable existe de novo porque a Fênix Negra voltou e quem criou ele foi o Scott e a Jean, que foram pro futuro criar ele, e depois voltaram com outro nome para não saber que eram eles, aí voltaram pro passado. E esquece, e ele veio saber depois, lá na frente. Quer dizer. É. Então, assim, vamos terminar esse programa, que tá muito confuso, o negócio tá ficando feio. Qual é a mensagem de hoje? Hoje tem uma mensagem, sim, então. Você tem uma mensagem pra você. Uma mensagem. Eu acredito que nem toda criança está preparada para saber de tudo na hora errada. É. Ou seja, não exclua os programas que seus filhos assistem. É. Mas, sei lá, tira um dia da sua vida para assistir com eles. Defina o que ele pode assistir, o que ele não pode. Qual a mensagem que ele vai receber, qual a mensagem ele não vai receber. Sabe aonde eu vi isso? No South Park, estranhamente. No episódio que era bagunçando com Pokémon. Que... a mania era tanta assim, por aqueles bichos que tava mexendo com a cabeça das crianças. E os pais fizeram exatamente isso. Qual foi a estratégia? Pra gente evitar que nossos filhos se corrompam demais com esse desenho, a gente vai fingir que gosta dele, que afinal tudo que os pais gostam, a criança acha zoada. Enfim, essa filosofia aí não funciona muito bem, porque hoje em dia as crianças são um pouquinho mais inteligentes. Mas parem pra assistir com seus filhos, definam o que ele vai aprender, porque tipo, tem criança que não entende a morte. Aí ela vai assistir um desenho e tem morte. Aí ela vai finalmente entender porque a vovó dela não vai visitar mais ela. É. Cara, isso é um choque. Eu acredito que essas coisas devem ser entendidas em uma conversa longa e dedicada. É. Não em um desenho. Pá! É. Principalmente no desenho da Marvel, que morreu, duas semanas depois alguém volta. É. Cara, desenho da. O pessoal volta mais na Marvel do que na Família da Pesada. É sério, cara, é sério. Aliás, Família da Pesada, hein? Que eu diga que essa semana. Que esse mês passado mataram o personagem e agora voltou de novo, que foi o cachorro Brian. É. Enfim, você não deixaria uma criança de 5 anos assistir um desenho que não seria próprio. Mas nem sempre um desenho que parece próprio é próprio. Mas foi assim que foi esse Hentai, cara. Por que não? Ou seja, não façam um Nubeck. Já tem um Nubeck no mundo e ele já é um bug, o mundo já tá querendo se livrar dele. Vai te catar. Estão tacando raio nele, estão. É uma coisa, deixando ele cego de um olho. Você não pode comigo, Zeus. Ou seja, o mundo não quer o Nubeck, então não faça mais Nubeck. É, eu sou um bug na Matrix. Enfim, bug da Matrix. Enfim, é. Hentai, então não vamos produzir mais Dark Rolls. Então, o mundo já não quer um Dark Roll. Então vamos terminar. Tem um Dark Roll no mundo dele e o mundo não quer. Tá. Terminando o programa, vamos nessa. Eu falei do Beck. Tá, então vamos nessa, que eu já não sou querido. Então, até a próxima. Vamos ouvir uma musiquinha aí. Tá, tchau. Vamos avançar mais um pouquinho no tempo? Tá, utopias, distopias, aliás. Vamos ver. Uma distopia, um mundo assim que não funciona. Não, Star Trek nem tanto. Star Wars é um mundo meio distópico, né? Não. A gente tá falando de criança. Ah, pra criança. Star Wars não é tão atrativo pra criança. Hoje em dia, infelizmente, tá sendo atrativo pra criança. Já fizeram tanta da besteira com a série que ele já virou coisa de criança, infelizmente. É, mais ou menos. Aquele desenho era decente. Enfim. Já venda. Ai, ai, ai. Melhor você cortar isso. Não. É bem ambíguo. É ambiguidade, a gente não pode. Não é, tem. É a fenda do biquíni. Não. Já tá. Falamos no começo. Deixa só no começo. Tá bom.